sou de fazer ameaça, mas se o beijo vai te voltar. Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Cê quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Na farra ou no meu colchão. É vergonha, bom jeito. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira? Quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Amanhecer na farra ou no meu colchão.